repertório mais diferenciado. Eu conheci uma americana lá na vaqueja. Ela falava comigo, não entendia. A minha cabeça ela só queria arrochar. Não dei outra, tomei um, me chamei pra dançar. E ela dizia assim, ela dizia assim: we might as well be lovers on the show. We might as well be lovers on the show. Cássio Júnior, o rei do F5, portal do Arrocha. Eu conheci uma americana lá na vaqueja. Ela falava comigo, eu não entendia. Ela só queria arrochar. Não dei outra, tomei um, me chamei pra dançar. E ela dizia assim, e ela dizia assim: F5, papai!